Apagões, raparigas, bem-vindos a mais um podcast da Resistência Retro Gamer. E hoje estamos aqui reunidos, né, novamente para falar de um assunto muito bom, que é de joguinhos. E como sempre, temos uns amigos aqui que vão acompanhar nesse papo. Para começar, aquele cara que é o vampiro da Amazônia, exatamente, né, mais Transilvânia, porque ele é vampiro onde tem macaco, meu amigo Lulu. Fala galera, se você for jogar um shmup, arrume a sua TV, ela não pode ter subisco. Isso aí é feito, cara, é estrelinha, é gráficos especiais. E comigo aqui também é aquele cara que odeia computador e vai chupar muito nesse podcast, o Pessoa. Fala, Rubem. E aí, senhores, obrigado, Tomohiro Nishikado. E por último aqui, meu amigo, que é o chupador de Pixel, Pixel, Pixel. Que já é pro TVzinho em pé e TVzinho deitado, muito profissional, o Guiné. Fala, pessoas. Tudo bem com vocês, meus amigos? Isso aí, eu, o dublador eu mesmo, sou Frajola aqui, que fala enrolado. Estamos aqui reunidos, né, pra falar de uma coisa que te gosta bastante. E que você vai aprender a gostar também, que é sobre os famosos jogos de navinha. Ou shooting ups, ou shooting ups. Ou STG, se tu morar no Japão, e etc. Mas antes de nós falarmos de bombas, de naves ultrapassando na velocidade da luz entre milhões de tiros e diversas outras coisas que nós gostamos tanto, nós vamos relembrar o início, de como tudo isso surgiu, como esse gênero chegou onde chegou, como ele estagnou e como ele fez tanto sucesso, porque afinal, a forma mais pura de jogos que nós conhecemos são os jogos de navinha. Isso porque em 1961, lá no MIT, foi criado o famoso Space War. E por conta disso, um amigo que me ouve aí, o Rubinho, né, que é um hater de PC, ele vai ter que chupar, porque foi no computador que foi gerado o primeiro videogame e onde deu o início do gênero que ele tanto gostava, né, cara? Mas a coisa só foi ficar realmente muito legal e muito popular quando chegou nos arcades, com o Space Invaders em 1978. E eu vou falar pra vocês, aqui que nos ouvem aqui agora e meus amigos aqui no podcast. Vocês jogaram Space Invaders no arcade ou no Atari? Como é que foi pra vocês? Cara, eu joguei pela primeira vez no Atari mesmo, não tive acesso assim no arcade, né? Já era legal naquela época, né, cara? Apesar de simples, bem mais simples no Atari, era legal porque tinha aquela tensão, né, cara? Aquele tom dos inimigos andando e fazia um tum, tum, tum, né? Fazia aquele barulhinho assim, né, cara? Isso gerava atenção, não precisava de música, não tinha música também muito, né? E era aquilo ali, cara, era o início de realmente de um gênero muito, muito legal, né? É, cara, eu acho muito maneiro, assim, coisa que foi muito legal, que eu achei a magia dos jogos de navinha em geral. Tanto Space Invaders, também joguei só no Atari, nunca joguei a versão de arcade, só depois de emulador, né, assim, por curiosidade. Mas foi no Atari, até pela a simplicidade do gênero, que jogou vários jogos, como Galaga, até Atlantis e diversos outros jogos desse estilo, o próprio River Raid. E o maneiro que a minha mãe jogava esse jogo, sabe? Minha mãe jogava o Galaga, jogava o Space Invaders, jogava o River Raid, porque é uma forma mais simples, como eu falei, e pura de jogo, porque é muito simples de explicar, né? Você fala, ó, para um lado e para o outro você mexe a sua navinha, o inimigo tá ali e esse botão aqui atira. Acabou. É muito simples, né, cara? Qualquer pessoa pega as regras muito rápido, né, cara? Então, assim, era um estilo de jogo que é muito puro e simplista e muito fácil de você pegar e gostar pela ação, às vezes pela velocidade, pelo desafio, né, cara? É uma forma muito pura, assim, de gameplay, né? Então, eu dei sorte de ter pego... Eu joguei esse joguinho no arcade, como joguei o Gyros, que foi a primeira máquina de arcade que eu vi na vida. Vi essas duas máquinas. E, cara, você fica viciado, porque você era essa máquina, Space Invaders, o Gyros e o Missile Command. Cara, isso não sai da cabeça. É muito fácil, como você disse, de jogar. E chegava em casa, ligava no Atari e ficava nisso direto. E é jogo de loop, né? Quanto mais pontos, mais você queria jogar e chamava um amigo pra disputar. Que o bom desse estilo de jogo é isso. Você vai pela diversão, lógico, mas sempre pela competitividade de poder estar disputando um score com outro colega, com um amigo, seja perto, de longe. Eu acho que é essa que é a grande pegada desse estilo de jogo. O jogo, no caso, ele é, como o Guiné falou, ele é um jogo fácil de entender, né? Mas não é fácil jogar devido à dificuldade do jogo que vai aumentando. E é isso que é o legal da disputa, né? Da dificuldade, porque você sempre tem que avançar, sempre tem que ir a mais. E o engraçado desse jogo é que ele não engrenou assim logo de cara, ele demorou um tempo pra engrenar. Ele só foi engrenar mesmo no início dos anos 80, o Space Invaders no caso, né? Também como vocês, não joguei a versão de arcade, né? Joguei a versão depois, né? Joguei de jogar do Atari, né? Joguei, inclusive tenho também a versão do Super Nintendo, que é aquela remake, né? Mas basicamente é graficamente levemente melhorado, porque não tem muito o que melhorar no jogo, né? O jogo é simples por causa da época, né? É, se melhorar, estraga. É, se começar em inputear ele, vai ficar esquisito, né? Isso aí. É, e o jogo, esse que é engraçado, né? Porque a maior evolução dele, fora o jogo em si, né? A maior evolução que ele trouxe foi realmente o High Score. Foi o primeiro jogo a ter algo que você salvava na máquina, um score. Então a galera ficava na febre de tentar quebrar o score do outro, né, cara? E o mais interessante é que depois, né, de 2 anos que ele ficou e fez sucesso, que na época ele gerou um lucro de 2 bilhões de dólares, cara. Como é que pode? Ele fez tanto boom, né, cara, que faltou até moeda no Japão por um período de tanto pessoal jogar Space Invaders, cara. Qualquer lugar lá era lotado de máquina. Como é que pode, né? Porque a máquina também, no caso do Japão, o equipamento, ele era encontrado em qualquer lugar. Desde casas que elas eram as... Acho que eles falavam que eram Space Houses, antes de ser essas casas de games de arcade. E você encontrava, inclusive, em casa de chá. Como modo... Como aquele modo de mesa que eu esqueci agora. Que cocktail. Você joga. A cocktail. Cocktail, perfeito. Deu um branco, cocktail. Tinha em qualquer lugar. Tinha em casa de chá, tinha em bar, tinha em lugar familiar, em ambiente não familiar. O cara colocava a fichinha ali e ia jogando, e o tempo passa, né? E você vai jogando e vai jogando, e as moedas de 100 ienes no Japão tiveram dificuldade. É, o interessante é que esses jogos, assim, né, eles começaram a lançar várias sequências, né? O próprio Space Invaders, ele já teve logo em seguida o Galaxian, que é bem parecido, só que aí já tinha um monitor RGB, então o negócio já era colorido, cara, já era uma revolução, e os inimigos iam pra cima de você, né? E o Galaga, os inimigos já tinham um padrão já mais específico, cada inimigo tinha um padrão diferente de ataque e movimentação pela tela, né? Que eram insetos. E uma coisa muito interessante era que é o seguinte, aí, né, o pessoal já chama esses jogos, esses iniciais, de fixed shooters, né? Já, assim, foi o que eu chamava de shooter fixo, já que você não podia movimentar a nave, só ia para a esquerda e para a direita. Então era um desafio diferente para os outros jogos que vão vir a seguir, né? Verdade. Eu até joguei, assim, nesses jogos iniciais, eu gostava muito mais, cara, muito mais do Galaxian do que o Space Invaders, cara. A coisa da movimentação do inimigo, aquela parábola que ele fazia grande, assim, e às vezes em 3 inimigos, assim, vinham e atacavam você, né, cara? Era aquela coisa já de você ter a expectativa de, ao mesmo tempo, se você não acertar o tiro, já tinha que pensar no desvio que você ia fazer, porque o bicho era uma coisa meio kamikaze o negócio, né, cara? E, porra, no Atari acho que foi dos jogos que eu mais joguei. Comparando com o Galaga, né, também, que é basicamente a diferença do Galaxian pro Galaga é o posicionamento dos insetos na tela, né? No caso do Galaga, eles se posicionam e depois eles atacam. No Galaxian, eles se aproximam. Exatamente. Mais e atacam de outra forma. Isso. Tecnicamente, quando alguém olha, fala assim, é o mesmo jogo. Ou pode falar, mas esse Galaxian deve ser a versão japonesa e o Galaga é a versão americana. Não, é bem... Na hora do conceito do jogo é bem difícil. Inclusive, o Galaxian, eu acho ele mais difícil que o Galaga. Então, ambos são difíceis. É mais difícil. O Galaga é a sequência imediata do Galaxian, se vocês sabiam disso. O maior avanço do Galaga, que ele já ele foi lançado basicamente no mesmo ano, só que ele já tinha um chip de som na máquina. Então você já conseguia ver barulhinho dos aliens diferente, um som mais elaborado, entendeu? Som de explosão mais bem feito, sabe? O jogo tinha bônus, tinha outras coisas que já deram uma profundidade mais ao gênero, entendeu? É porque basicamente os dois são da mesma empresa, né? Os dois são da Namco, né? Então. É, os dois da mesma. É isso aí. E o maior desses jogos, né, pra quem jogou, é que dá meio que uma agonia, porque como a sua nave só vai pra esquerda e pra direita, às vezes você quer. Você tá fugindo do inimigo, aí tipo, acaba a tela, tua nave para e você morre, né, cara? Tu não tem o que fazer às vezes. Quer fugir pra direita do inimigo e tá acima pra cima, acima de você, a tela acaba e você morre, assim. Dava um desespero, uma agonia, assim, era uma tensão, né? E a música ajudava. Isso, assim, é bem legal. E o tamanho da nave também, né? O tamanho do hitbox, né, que a gente vai falar também sobre isso, era grande, então às vezes era difícil desviar. Por conta disso, você era facilmente encurralado. Desculpa, eu só queria complementar com uma coisa. É interessante também ver como tinha cara no fliperama que era muito craque em Galaga, né, cara? Basicamente, eu assistia os caras jogando, vendo um cara jogar bem assim, eu ia pra assistir, cara, porque eu era meio ruim no jogo, assim, gostava mais de assistir os caras habilidosos jogado que propriamente jogar o Galaga, né? E vale um lembrete também que a versão de NES é muito boa, né, cara? Acho que o Rubinho pode até falar mais sobre isso, é muito, muito fiel ao arcade. A versão, né, de NES, pra mim, eu prefiro ela. É um dos jogos que eu mais joguei, no jogo, principalmente em todos os gêneros, não só do gênero de jogos de nave. É um jogo que eu gosto, que eu estudei pra jogar, que eu treinei, eu ainda treino. Meu sonho é fazer 1 milhão, não cheguei quase perto, mas é sensacional. E o legal do Galaga é que ele, eu já vi um cara colocando em loop em um jogo pra saber até onde ia, ele não tem fim. O número de fases vai aumentando, os ícones vão mudando, ele não trava. Ele vai subindo e vai subindo, só vai mudando os ícones pra marcar que tela que você está. Eu acho fantástico pra mim, e a versão do NES é realmente muito competente. A única coisa que eu não gosto do NES, cara... O NES matou uma coisa que é primordial dos arcades, o estilo vertical. Eu acho que isso aí arregaçou. Gosto do jogo? É fiel? É bem feito os pixels? O porte é bacana? Ok. Mas, cara, uma coisa que é fantástica no arcade, que é o estilo vertical, que era a tela virada 90 graus, porra, isso não tem. Eles colocam a tela 4x3 com a barra lateral ali de pontuação. Isso aí, pra mim, matou o jogo. Não que não dê pra jogar, dá pra jogar. Mas hoje, com tudo que você tem, podendo jogar a versão final, cara, Galaga, Galaxian, todos esses jogos da Namco, que são as evoluções naturais desses joguinhos aí, são sensacionais. Eu não busco nem outro esporte, entendeu? Eu acho que os originais, no vertical, tanto que o Amparo até citou aí, que eu peguei a televisão de 29, virei mesmo com gosto. Depois que você vira, você não desvira, tu deixa ela lá só pra jogar esse estilo de jogo. E é bonito, é assim, cara. Só pra terminar, esses jogos aí, esses shooters iniciais dessa década de 80, eles fizeram muito sucesso. Foram muito populares nos arcades, como eu disse, eram jogos simples de jogar, ficaram bem populares. E só que logo em seguida foi a galera, cara, os caras não estavam de brincadeira. É um gênero que realmente evoluiu rápido. Logo em seguida, tá aí um que eu vou falar que eu vi no arcade, pra mim foi muito impressionante, que foi o Defender. E foi o primeiro shooter com um scroll horizontal. E o legal do Defender é que você podia ir pro lado esquerdo e lado direito da tela, você podia acelerar e desacelerar a sua nave, e tinha já um botão, olha só, pasmem vocês, um botão de bomba, cara, que a tela ficava, brilhava, piscava, e destruía tudo na tela. É um jogo muito complexo, com um gráfico muito bonito. E, cara, me impressiona, porque quando eu vi ele, eu não achava que ele era um jogo tão velho. Olhando pro podcast, fui ver que ele era da década de 80, cara, 1980. Mas se você vê esse jogo até hoje, por ele ser por vetores, né? Então o gráfico é muito rico, muito limpo, sabe? A resolução dele era alta, era 320x256, igual a resolução do Mega Drive, basicamente, naquela época, sabe? Então era um jogo muito impressionante, cara. E no arcade, esse jogo aí, eu não conseguia jogar. Eu era muito novo, não tinha noção como jogar, morria direto, mas é um jogo, cara, até hoje impressionante. O Defender, na época, como o Pario disse, ele revolucionou mesmo com esses lances dos gráficos dele. O lance do scroll, porque ele não tinha nenhum jogo na época com o scroll. Só depois que eles fizeram um jogo com o scroll, e foi o primeiro jogo com o scroll que te empurra, né? O scroll automático, que foi o Scramble, que é um jogo também muito bacana também de arcade, tem um gráfico também bem colorido. Sempre no mesmo tema, né? A gente nem chegou ainda, mas sempre o interessante é falar disso, né? Que sempre aquele tema é o tema espacial. O fundo é sempre o espaço, né? E O Defender foi muito competente, você podia voltar com a nave pra frente, você controlava isso. Tinha as montanhazinhas, né? Tinha as montanhinhas, exatamente. Era, ele era, ele, pra época, né, ele era muito colorido, né? É um jogo muito colorido. Sim, o tiro fazia tipo um rastro, e quando você explodia a sua nave, eu até aconselho você depois ver um vídeo, quem não conhece o jogo, fazia tipo o lance do Star Wars, que você explodia, ficava um monte de pontinhos, não fosse estrelinhas, e ia fazer um efeito de crescer, assim, cara, é muito bonito, cara, muito de bom gosto esse jogo. É. Eu acho que o Defender é a evolução, evolução que eu diria, não, seria o jogo horizontal do Asteroid. Eu acho que, se você for ver, o Asteroid era a mesma vibe, só que eles pegaram o Asteroid e colocaram ele no horizontal e saiu o Defender. A diferença grande também, o chamariz, era a máquina do Defender. Tu olha o gabinete do Defender, o cara entra num arcade em qualquer lugar, onde tem, ele vai jogar. Porque, se eu não me engano, era feito pela Williams, e todos os gabinetes da Williams são bonitos. O cara olha aquele gabinete e fala, eu quero ver que jogo tá rolando aí. A máquina te chamava, entendeu? E fora os efeitos especiais do jogo em si, o som era bom, o vídeo dele era muito bom, muito colorido, a movimentação da nave fluía. Então era, porra, e era horizontal, saiu um pouco daquela coisa do Galaga, do Galaxy, que era tudo na vertical. E pra vocês verem, né, como o gênero é foda, né? Em 82, né, seguindo meio que o estilo do Defender, saiu o Moon Patrol, que foi o primeiro jogo a ter Parallax Scrolling, cara. Tinha mais de um layer de Parallax, entendeu? Em 82, cara, já tinha jogo no arcade com Parallax, cara. Como é que pode? Esse eu joguei demais, cara. Demais. Meu Deus, cara. Tô cortando, mas puta que pariu, é demais. Ele falou aí, eu tô cortando, mas caralho. Moon Patrol é foda. Perdi muita ficha nisso daí, cara. Mas era aquela coisa, perdia, mas perdia com gosto, né, cara? Porque cada vez que você ia evoluindo dentro do Moon Patrol, você percebia a movimentação dos inimigos, sabia como que funcionava aquele tipo de bomba que ele tacava, né, cara? Que às vezes gerava um buraco, né, também no chão, né? As naves estrelas. Isso. Então, eu passava ali uma fase, seguia pra seguinte, cara, não ia muito longe, mas sempre era uma direção muito grande. E vou te falar que esse joguinho, na minha época também, aí, de moleque da Atari, também é um joguinho que, naquela época, todo mundo gostava, cara. É um jogo que fez sucesso. E o legal dos jogos de nave é que foi exigido, muito exigido na época, dos criadores desse tipo de estilo de jogo, a criatividade. Como, por exemplo, todo mundo conhece o sistema do River Raid, né? Que ele tinha que pegar combustível para poder continuar vivendo, né? Eu achava que isso era do River Raid, mas andei vendo o Scramble, ele tem isso antes do River Raid. O Scramble, você precisa destruir as bombas de gasolina para poder continuar voando. E outra coisa que eu achei interessante, e eu penso também como o Pyron falou do Defender, por causa das cores, do estilo, eu sempre lembro de Moon Cresta, não sei se vocês já jogaram. Mooncraft, ele tem uma mecânica. Pô, já, ele tem uma mecânica de jogo, cara, que eu acho sensacional e que poucos jogos fizeram. Que era o lance de você passar por três fases, derrotar os inimigos, e depois quando você começa com uma nave minúscula, só uma cabecinha, uma nave bem minúscula. E conforme você vai progredindo, você vai montando uma nave. Você tem que fazer. E o legal do jogo é o seguinte, você tem que fazer um encaixe com o controle. E não é fácil. Caraca, então, eu já vi isso algumas vezes. Cara, você falou agora, sensacional. É sensacional. O único problema dele é a música irritante. Mas esse lance de você acoplar uma nova parte da nave é genial. Porque às vezes eu tava jogando e eu tava muito bem, tava com uma pontuação alta, e aí tinha que acoplar a terceira parte. Quando você acopla a terceira parte, a nave fica com impressionantes 3 kg por tela, que é um negócio absurdo, fica altamente poderoso. E acontecia do quê? Se você acoplar errado, você explode a nave e você perde. E é um bônus, eu achava genial. Eu acho que eu fico lembrando dessa época, né? Porque acho que o Mooncraft é de 80 também, dessa época do Defender e da época do Scramble também. E eu ficava impressionado com essa mecânica. E assim, aí por isso a gente não vai ficar a vida inteira falando disso, né? A gente vai dar um pulo aqui, mas nessa, é importante dizer que nessa T de 80, de 78 até 84, foram vários jogos que foram saídos em sequência e um cada um evoluindo um pouquinho, sabe? Mostrando coisas diferentes, como o Tempest, o Centipede, que é o Centopeia, que eu conheci aqui, né? Então tem vários jogos... Chévios, né? Isso aí. Que é importante. Não, mas aí, então, aí a gente chegou em algo que é Giros. Mais próximo à nossa realidade, né? Que são os Rail Shooters, começando com o Zaxxon da SEGA em 1982. Pera aí, cara. A gente tem que citar um que, pô, é espetacular, cara. Antes de você entrar, né, introduzir isso daí. Ezerion, cara. Ezerion é genial. Ezerion é genial, cara. Não. Ezerion é genial. Cara, dá uma olhada dá uma olhada no Ezerion. A fluidez da nave. Eu jogo essa porra até hoje. Ezerion. Vou escrever aqui pra você, ó. Isso, é Ezerion. Ele lembra... Você vai reconhecer... A cor lembra do... Aquele joguinho que eu joguei de Master System um pouco tempo aí, o... Space Sabe o que faz me lembrar? Star Wars, cara. Por causa da movimentação da nave. É muito fluida a navezinha, cara. Do jeito que ela se movimenta pra cima, isso pra aí. Baixo. Ezerion é genial. Então fala dele aí, Lu. Fala dele aí. Fala aí. Cara, é bem como o Rubens estava falando ali. Ele tem uma movimentação do terreno que está ao fundo, assim, do jogo. Que dá uma impressão de movimentação muito grande para a nave. Você movimenta ela de baixo acima da tela livremente. E você tem dois botões de ataque. Um que é um tiro duplo, porém lento. E o outro que é um tiro que é uma metralhadora que você ganha esse tiro conforme você atinge o inimigo. E tem, assim, hordas de inimigos que eles vêm em linha, assim, né? E você mete aquela metralhadora, faz tá, forte assim, cara, você mata tudo aquilo lá e você ganha um bônus por matar todos numa sequência, né? E a versão que jogou mais também, foi, né? A mesma versão que eu, foi a do NES ou você jogou outra versão? Eu joguei a de arcade, cara. Ah, puxa, a de arcade eu não conhecia, a de NES eu joguei, só tinha pra Famicom, né? E o jogo é genial, eu destaco ele, eu sempre lembro dele, Lu, é o lance da movimentação da nave. Você não sabe se o jogo ele é um vertical ou se ele é um... Parece que é uma visão plana, traseira, pô. Né? É uma coisa, é uma mescla, né? Não chega a ser isométrico, mas eu acho fantástico. É uma boa citação. E você que é mais fantástico, cara, que é um jogo da Jalico, cara. Sim. Sim, mas a movimentação é muito, muito impressionante mesmo. Eu realmente nunca vi esse jogo no arcade, tô vendo aqui agora em vídeo. Eu já tinha visto no Nintendinho. Mas na época que eu vi no Nintendo, já tinha visto outros jogos, então ele não me impressionou tanto. Pô, eu já cansei de postar foto aí no grupo disso aí, cara. Esse jogo é fantástico. Mas só perde pro Giros que saiu na mesma época, que eu não sei quem é cópia de quem. Porque quando você mata uma carreira de inimigos, né, você consegue pegar um bônus. O Giros é assim mesmo. Eu gosto mais do Giros, porque o Giros a música é melhor, te empolga mais. Agora, é difícil, né, comparar os dois. Ah, jogos. Esse aí é uma movimentação de cenário, é bem mais impressionante. Ah, sim, bem diferente. A parte tem, parece que também é tipo um paralaxe, você vai tipo fazendo um telefone. Sim, exatamente. Você sempre tá vendo o horizonte se formando e vindo atrás de você. É muito legal. Isso bom, é bonito. Então isso a gente é bonito. Vamos dar uma pulada aqui, vamos chegar numa forma mais familiar de shooters, né? Que a gente conhece mais hoje em dia, que são os rail shooters, né? Que começou com o Zaxxon lá em 82. Pela SEGA, cara. E é um jogo, se vocês verem foto aí, é impressionante, porque ele tem uma visão isométrica, né, cara? O gráfico dele é muito acima, e se você comparar o que tinha na época, e eles são chamados de rail shooters, né, porque não é porque ele tem visão isométrica nem nada, é porque ele e o Chevy, e qualquer outro jogo que a gente conhece depois disso, são jogos que contam meio que uma história. Você começa, tem um início, né? As fases vão contando meio que é a sua progressão no jogo. Ele passa uma mensagem, ele passa uma história de início ao fim, entendeu? Então foi algo que depois virou um padrão nos joguinhos de nave, né? Esse jogo, eu só cheguei a jogar a versão também de Atari, cara. Eu lembro desse jogo. Eu achava muito difícil na época. Acho que foi um dos primeiros jogos que eu devo ter jogado desse estilo. É genial como os caras faziam... Tiravam leite de pedra, né? Você vê esses joguinhos, né? E a diversão, um tiro na tela, né? Eu não cheguei, aproveitando falando de um tiro na tela, perguntar pra vocês, eu não cheguei a olhar isso daí. A razão de um tiro na tela era a imitação também gráfica ou era pra impor dificuldade ao jogo? Vocês sabem dizer isso aí? Vocês lembram? Já viram alguma coisa? Imitação de hardware, cara, porque sprite na tela é por linha de raster effect conforme vai renderizando uma tela. Então você... Ah, todo console retrô tem limite de sprite por linha. O arcade também tinha. Então, por isso que tem muito flicker em jogo de nave, que eu costumo ver, tem muito slowdown. Porque e normalmente. Tem que fazer a troca, né? Tem que fazer no swap, né? Isso, pra poder ficar buscando. Isso, pra poder renderizar. E por muito tempo, o pessoal, quando saía um novo sistema, o pessoal chegava a lançar um jogo de nave. Era tipo o benchmark da máquina, pra provar do que a máquina aguentava, entendeu? O que prova que o hardware aguenta, né? A performance dele normalmente era jogo de navinha. Por isso que tem consoles que jogos de navinha não rodam bem, porque realmente o hardware não tem processamento para isso, entendeu? É verdade. Essa coisa dos Axon e dos Chevys, é legal que eles introduziram outros elementos também no jogo, né? Por exemplo, os Axon trouxe essa visão isométrica, né? A coisa de você ter que subir a nave, você descia ela ao nível do chão para atingir alguns inimigos, às vezes você tinha que subir para passar alguma... A sombra e os Axon, isso. Aí começou a ver, tipo assim, muitos objetos que você entendia, como barris, prédios, são coisas que você conseguia ficar bem definido. E a tela era lotada de objetos diferentes, né? Então isso dava uma imersão, uma profundidade diferente pro jogo também. Que até então, os jogos eram o quê? Era um espaço preto, imitando um espaço, né? Tudo preto na tela, com alguns detalhes, alguns botavam uma paisagem de fundo, mas você não interagia com esses objetos, né? Aí tu já tinha várias coisas no seu caminho para você passar como um obstáculo pro jogador, além dos monstros, né, cara? Verdade. Outra coisa que teve no Chevils, que também, pelo menos é o que eu lembro, uma primeira experiência com isso, era a coisa de ter uma espécie de um chefe, né, cara? Que era aquela nave-mãe que você encontrava seguindo um pouco mais à frente, né? Que era aquela nave que fazia um barulho terrível. Assim, chegava lá e dava aquela detonava, que soltava 1000 tiros na tela, que você tinha que atingir o centro dela pra poder seguir em frente também, né? Pô, eu lembro que eu chegava, era um desespero só, cara. Não sabia nem o que fazer. É, esse lance de falar... de modificar o tipo da tela, como o Zaxxon fez, é basicamente o que o Chevys também fez, né? Ele mudou o jeito. Todo mundo conhecia os jogos de nave como algo sempre espacial, né? E o Chevys, ele foi o primeiro a fazer isso daí, a mudar o tema. E mudar também o tipo de tiro. Você tinha dois tiros, você tinha que acertar os inimigos que são terrestres, você tinha que usar um tipo de bomba. E isso aí pra época também foi um puto de um salto, né? Ele foi o primeiro jogo vertical nesse estilo. Foi o primeiro, e ele tinha 16 fases, e essa coisa que você falou que era interessante. Você acertava tanto os inimigos que vinham voando pra sua frente, e os inimigos estavam no chão, né? Sim. E a coisa que eu falei, o que é o mais importante desses dois jogos aí, que saiu um depois do outro, né? O Zaxxon em 82 e ele em 83... É que é aquilo que a gente falou, o cenário, cara, é um cenário que não se repetia. O cenário começava Sim. de um jeito e você ia progredindo e vira uma paisagem completamente nova, né? Não ia se repetir, não é aquela coisa reta mesmo, uma paisagem no fundo. O chão, você ia progredindo realmente como se estivesse andando de carro para uma estrada e vendo uma paisagem sempre diferente à sua frente, vendo coisa nova à sua frente. Se incentivava o jogador a chegar mais longe também, né, cara? E te compassava com a sensação de progressão. Cara, era incrível isso daí, era muito maneiro. Uma coisa do Chevys que eu teve um amigo que me falou, eu nem sabia disso, isso é pra galera que mexe com informática. O nego falou que era, acho que, o primeiro jogo que usava gráfico pré-renderizado. Na época eu nem sabia que porra era essa, né? Hoje a gente já fica vendo e fala, porra, pra época, imagina, né, o que os caras, igual o Rubens falou, tava tirando leite de pedra. O jogo é sensacional, eu acho que é bom até hoje. Tu vê que ele, se você pegar, tem jogos atuais que não chegam na mesma vibe desse daí, com o mesmo estilo de jogar, com a mesma dificuldade, com a mesma pegada do que esses aí. Ele não tem o fator replay, né, Guiné? Que nem os outros. Isso aí é que pega. Porque eu acho que ele graficamente ele não é bonito. Acho que peca graficamente. Mas é aquele lance, né, cara? Você vai brigar com outros que tinham na época iguais ou similares, tipo Galaga, etc. Você acaba ficando preso ao mais bonitinho, né? Vamos dizer assim. E às vezes deixa pra trás de experimentar o jogo X ou Y por conta daquilo ali. E querendo ou não querendo, videogame é muito visual, né? O cara vai lá ver aquele visual mais ou menos ali e não vai achar tão legal. Quem jogou bastante fala que o jogo é foda, mas peca pelo gráfico. Não dá pra ser 100% nessa época, né? O cara vai, ou ele vai. Então, mas olha só. Mas que pra época, Guiné, ele foi considerado um jogo muito bonito, tá? E ele foi também o primeiro jogo a ser, acho que, vertical e ele ser scrolling force. Então, pra época, e era assim, Guiné, todo mundo assim, espaço. Deixa eu ver esse jogo aqui. Caramba, tem campina, tem mato, tem inimigos, tem tanque embaixo. Pra época, Guiné, se você voltar pra época, ele não, era, ele era muito bonito. Hoje, claro, ele não é. Mas na época ele era mais bonito que então, muito. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Na época eles estavam falando, que até que esse cara me falou, que era jogo com gráfico pré-renderizado. Que pra época era uma tecnologia foda. Nenhum outro fazia, só ele fazia. É uma parada da hora. Só que quando você, às vezes, comparado na época com outros, da mesma época, muita gente não jogava ele. Ou porque ele era mais complexo, ou porque ele era mais feio, entre aspas. E assim vai, cara. Eu não acho ele bonito graficamente mesmo pra época. Acho ele. Então, mas assim, bem, o que é relevante, relevante foi o que ele trouxe, né? Que ele foi o primeiro vertical scrolling, assim. Então. Sim. É, ele era o percussor. Legal, né? Mas tu vê só, vamos fazer vou recapitular aqui rapidinho. Eu tinha noção que a gente tava falando de 78, 80. A gente tá falando de Space Invaders, né? E você, aquele jogo com a tela preta, que a nave saia pra esquerda e pra direita. E a gente já tá aqui, cara, em 83, falando de Chaves e Zaxxon, com gráficos já RGB complexos, com scrolling, com diversas mecânicas de gameplay diferentes. O Zaxxon ainda muito mais, na minha opinião, muito mais complexo. E a gente pula pra 85 lá. A Sega já me lança, cara, o Space Rare, cara, com super scaling, com os sprites dando scaling na tela, a 60 frames, com uma placa que botava mais de 32 mil cores na tela, cara. Você tem noção que a gente saiu do fundo preto? A gente chegou agora em 85 com uma música incrível, com vozes digitalizadas limpas, aquele gráfico frenético, já em 85, olha como gênero, cara, evoluiu tanto, cara. Em menos de 7 anos, né? É, essa placa System 16 da Sega aí, se eu não me engano, tem quase certeza System 16, que era essa, sim, que tá falando. System 16. Uhum. Não é? É a System 16. É a mesma do Afterburner, do OutRun. Cara, essa placa aí marcou a Sega. Cara, é sensacional. O que o lance de aproximação, né, de fundo, a movimentação do cenário inteira, é sensacional. Sensacional, Space War é foda. O jogo é tão foda que só com o Saturno tu conseguiu ter um porte decente a 60 frames, cara. É isso aí. Nenhum outro. Eu zerei o do Master System esses dias, achei um completo lixo. Só. Cara, muito feio, horrível. Dropa frame, come personagem, o sprite na tela. Nossa, é horroroso. Não recomendo, é um lixo. Pra jogar esse joguinho aí, outro joga a versão do arcade, que é sensacional. E o porte do Saturno que vem numa coletânea, se eu não me engano. Que é o OutRun, Afterburner e. É, e por isso também vocês estão ouvindo aí, né? Vai entender porque muita gente é velhaco como a gente aqui e se amarra na SEGA. Porque quem ia no arcade, cara, não tinha jeito. Você via SEGA, era um nível de qualidade que não tinha perto dos outros, entendeu? E os jogos eram muito bons. Então você via aquilo, cara. Via Space R na sua frente. Olhava pro lado e estava vendo o que, cara? Chevy, sabe? Outros jogos parecidos com isso ainda. Não tinha nada que chegasse nem perto ou lembrasse. Então era algo muito, muito, muito impressionante, cara. É, mas nessa mesma época aí, se eu não me engano, também não me falha a memória, é na mesma época, 85 para 87, né? A coisa tava lançando o R-Type, se eu não me engano. Porque tu falou de olhar pro lado, eu lembro que eu jogava no Shopping Madureira, eu jogava Afterburner direto. Quando eu olhei pro lado, vi R-Type, meu. Falei, então, caralho, essa porra, R-Type era exatamente foda. Exatamente foi isso, 87, né? A Iron lança o famoso R-Type, que... É um dos jogos mais bonitos de navinha que teve na época. Até hoje e também acho. E ele chamou muita atenção porque ele misturava um visual de coisa meio bem japonês, né, um título japonês. Ele misturava aliens com tecnologia e ele introduziu algo muito, muito, muito sinistro que foi o seu droid, né? Orb, ou drone. Sei lá o que seja, né? Cada um fala uma coisa, né? Você tem que sempre pensar fora da caixa, porque tanto ele te ajuda no poder de fogo como defesa, mas também você tem que sempre soltar ele da sua nave e usar ele de forma estratégica para matar chefes, te ajudar para passar das fases. Se você não soltar ele na hora certa, não usar ele de maneira correta, você não progride no jogo, cara. E é um jogo que marcou. Ele já inaugurou uma nova era no Shinups, porque... É, foi febre, cara. Seu R-Type, todo mundo ficou de queixo aberto. Um jogo muito mais complexo e mais difícil. É foda. A R-Type, cara, me fez comprar o Master System. Eu lembro direitinho. Quase... Cara, quando saiu o R-Type Afterburner pro Master System, eu tive que comprar. Eu ia pro shopping Madureira só pra gastar dinheiro com essa porra. Era Afterburner e R-Type. E assim, você ficava olhando os caras jogando. o lance do segurar o tiro, né, pra você ficar com ele bem, né, até encher isso aí, soltar, tiro carregado, né, foi o primeiro jogo com tiro carregado, é, porra, isso, tiro legal. Carregado, que é o bem, tu segurava, mais o drone, porra, fora os tipos de tiro, que às vezes você tava numa fase, por exemplo, você vai pegando, né, os robozinhos que vão soltando os tiros, que você vai pegando os tiros diferentes, só que eu não gostava do tiro do laser, por exemplo, eu gostava daquele tiro redondo com cores vermelhadas, sabe, que vai antes do tiro do laser, que eu achava mais forte. E fora os outros, né, que ficavam do lado, os drones que te ajudavam. Cara, o jogo é igual você falou aí. Tu tinha que pensar muito no que você ia fazer pra carregar o tiro, pra soltar o drone. Ou você podia dar a volta, né, pra ficar na frente do drone, o drone ficar engatado atrás da sua nave, que ficava te protegendo nas costas. Pô, a retaguarda fica muito foda. O jogo é sensacional. E tem muitos chefes que você tem que jogar o drone no ponto fraco dele. E você isso, fica desprotegido, isso, né? Enquanto o teu drone tá dando dano no inimigo e você fica ter que desviar dos tiros, né, cara? Você citou aí a beleza dos gráficos, né? Pô, o primeiro chefe, cara, marcou acho que a cabeça de todo mundo que via aquele primeiro chefe do R-Type ali, aquele chupadão alien gigante. Chupadão do alien, né? Chupadão do alien. É, chupadão. Mas, cara, muito bem feito pra videogame, né? Vamos dizer assim, na época. Numa telinha, cara, era muito bonito. Fora a movimentação, que era perfeita. Aí os portes, né? Tela toda preta, só ficava o chefe. Decepção total. Volta pro arcade pra gastar mais dinheiro. E chegando aqui no R-Type, já chegou numa forma bem moderna dos shooters, né? Os cenários que nós conhecemos aí, que perdurou por bastante tempo. A gente fez só um apanhado de como o gênero evoluiu, pra vocês sentirem como ele foi algo que realmente as pessoas tinham paixão e se importavam e se dedicavam em fazer coisas novas, né? Então a gente vai terminar aqui, vocês já deram ter aquele apanhado geral, e nós vamos falar da Era de Ouro e dos melhores shooters que nós jogamos. Então, vem com nós, simbora! Voltando lá atrás, que vocês deram um salto gigante, a gente não pode esquecer de uma série que a Konami botou e tá até hoje aí, cara, tem muitos jogos e a gente não pode esquecer nunca. Gradius, falem aí. Sensacional, é um jogo que ele... Difícil você ver uma versão ruim de Gradius, uma versão que, ah não, essa versão não presta. Você pode achar versões inferiores, uma versão melhor que a outra. Versões mas, de roda em câmera lenta, tipo... Exatamente, até no arcade, né? E aí o que a gente tava falando de R-Type, uma coisa que Gradius colocou e R-Type pode dizer que aperfeiçoou um pouco, é o lance dos bosses gigantes. O primeiro jogo que tem esses bosses enormes foi o Gradius, ele que vinha com essa... Como é que é? Os bosses. Bosses. Os bosses. É viado. Não, mas é os bosses. O boss, o chefe. É porque eu falei no plural. Então... Então ele colocou esse primeiro. E aí, seguindo aquela onda de Star Wars, né? Que todos os chefes do Gradius você tinha que destruir o núcleo dele. E o difícil era você chegar no núcleo. E... É um jogo que na época também marcou muito, ele rivalizou, chegou a rivalizar, se não me engano, com o R-Type, né? Na época. É um jogo da época. Acho que aí começou a Era de Ouro. Ele trouxe o sistema de power-up que você Porra. Controlava, né? Como sua nave evoluir. Tinha aquela famosa barra que ficou aí por todos os jogos da série, né? Que conforme você pegando o power-up, a casa, uma casa movia pra direita e você decidia. Você queria ativar o power-up ou não, dependendo da posição, era um poder diferente. Então você podia velocidade, laser, orb, etc. Então você tinha um controle maior sobre o jogo. Código Konami. É o primeiro jogo com código Konami também. É bom lembrar isso aí. É, mas é um jogo que eu vou te falar. Eu, particularmente, amo e odeio Gradius. Sim, já conversamos sobre isso, Por causa da ingratidão que ele te proporciona quando você morre no meio do jogo. É. Ah, verdade. É aquela coisa, às vezes, de você, tipo, morri, eu não tinha nenhum power-up, eu não tenho nem pra velocidade, cara. Eu tô uma lesma, eu tô com tiro simples, Eu tô no meio da fase que, pô, tem nego atirando de tudo que é lado aqui e eu não tenho nada, cara. O primeiro bichinho que eu ver laranja aqui, eu tenho que pegar uma velocidade que senão eu vou pro buraco. É um jogo injusto. Laranja, né? Tu tem que matar a carreira. É injusto. Tu tem que matar a carreira inteira pra poder pegar a porra do power-up. Aí, igual o Lu falou, tu morre. Aí vem uma carreira inteira, tem que matar a carreira inteira pra poder pegar um speed. Não, o lance do grind, por exemplo, é o seguinte, é um jogo que se você ficar full power up, ele fica um jogo até certo ponto fácil. É um jogo que eu pego você jogar, enquanto não perder os power ups, eu chego muito longe. Eu fico uma ficha e chego na quarta, quinta fase. Só se você morrer, cara, tu começa no meio da fase e você não consegue ficar forte o bastante pra poder matar os chefes. Ou matar uma simples carreira de inimigo. Então, você começa lá, tu não vem tiro, vem speed up, vem alguma outra coisa. O seu tiro normal é muito fraco, mal consegue matar um asteroide da vida, entendeu? Então o jogo chega num ponto que é quebrado. Você não consegue voltar no início da fase pra pegar power up. E você pra matar um chefe, demora uma hora pra tu matar um chefe, tão fraco que você tá. E outra coisa sacanagem é quando você tá full power up também, o jogo não gosta disso. Começa a aparecer inimigos que não vêm normalmente poder tirar suas power-ups e te matar, entendeu? Porque o jogo não quer que você fique full power-up, o jogo quer que você morra e gaste ficha. Então é um jogo safado, ladrão, salafrai e nojento. Apesar de ter uma música foda. E vocês e todos nós acabamos sendo, nesse caso, mulher de malandro, porque a gente apanha e continua jogando. Todo mundo aqui acaba virando mulher de malandro com grades, porque a gente fala disso, tanto todas as versões. Quando a gente chega numa parte que a gente tá com um speed up, como o Lu lembrou bem, a gente torce, a gente anseia pelo slowdown, porque talvez ele possa trazer um pouco de paz naquele momento. É genial, cara. O mais bonito do Gradius é os chefes mesmo. Esse lance dos chefes são muito detalhados. Às vezes eles colocam o fundo do espaço, né, com mais detalhes, os planetas. Mais estrelas, né? A Konami acho que... Isso, a Konami revolucionou isso daí, ela colocou muito detalhes, estrelas mais aparentes, né? Detalhes no cenário que antigamente não era tão focado. E quando tu já chegava no chefe, cara, pô, o chefe normalmente é grande. É aquele lance, é uma briga, né? Entre ele e o R-Type. Isso aí já tava formando um padrão. Então, mas é importante dizer também que, apesar de a gente falar das coisas meio descompassadas aqui, é porque os arcades saíam lá fora e não chegavam aqui ao mesmo tempo, né, cara? Aqui é chegando, e a gente não sabia, não ficava olhando lá a data que o jogo foi lançado, a gente simplesmente jogava. E o jogo chegou aqui na minha área que debancou R-Type, debancou grades e fez muito sucesso. Foi o 1942, cara, justamente por ter uma temática mais próxima à nossa realidade, né? Aviões de guerra, aviões gigantes, bombardeiros, aquela paisagem que é mais conhecida da gente, os gráficos eram bem detalhados. E, pô, cara, aviãozinho de guerra, né, cara? Então era muito maneiro. E apesar de dava... E outra coisa, né? Dava dois players, né? Então um jogo, cara, muito legal, fez muito sucesso. E isso foi marcante, cara. Era aquele joguinho que eu sempre roubava o troquinho do pão pra dar uma jogadinha, cara. É, e é um jogo que é ambientado no Pacífico, cara, né? Na Segunda Guerra, no Pacífico, tanto que as fases são ligadas às ilhas ali do Pacífico, Midway e não sei o quê. Cada fase tem o seu nome, né, cara? É bem interessante justamente essa coisa dos Estados Unidos contra o Japão no jogo, que não é falado, mas basta você saber um pouquinho de história pra você entender que aquilo ali representa a guerra no Pacífico, né? É, falando de outros jogos também, né, 1942 foi citado, aí tem o 43, tem o 44, né, Konami... A Capcom, ela continuou fazendo essas versões aí. E aí eu pulo pra nossa realidade também. Eu lembro de um jogo que me irritou muito, porque a versão dele é ruim no console que eu joguei, que é o Tiger L. Tiger L, nossa. É um jogo que, tipo... De NES. Tiger L era tão ruim, porque ele era um jogo fácil, ele tinha três fases, as três fases eram repetitivas. E legal que na época, que eu gosto de contar sempre essa história, que eu vi um mito na época. O mito era, se você chegar no loop e contar 26 fases, ou seja, você fazendo o loop 3 em 3, quando você chegasse na 26ª fase, aparecia um avião gigante, e era o final do jogo. E, cara, eu tentei durante dias isso daí, cara, e eu não sabia se era verdade. Porque aquela época não tinha informação, não tinha revista, e era um mito. Aqui no bairro era um mito. Não, 26ª fase aparece um avião gigante, e você consegue derrotar ele e você termina. Aí eu chegava assim, putz, 25ª, eu morri. Aí eu falei, cara, será que eu contei certo? Não, não contei. Aí depois vem um outro mito. Não, cara, você tá pegando que ele continue? Tô pegando que ele continue. Não pode, tem que ser sem morrer. Putz, cara, eu sofri bastante, cara. Sofri bastante com o Tiger Ed. Ah, cara, eu joguei também um outro aqui, não sei se vocês jogaram, chama Twin Cobra. Era de helicóptero. Sim, mesma família aí do Tiger Ed. Isso. Só que não era feio igual o Tiger Ed, né? Pô, era mesmo, só que era muito roubado, muito difícil. É aquele lance, né, cara? Tu vai pro arcade, tu acaba gastando muito dinheiro com um joguinho lá. Mas eu achava ele mais bacana do que o 1942. Eu achava que era diferente porque era helicóptero. E tinha aquela, na época, seriado de Águia de Fogo, Trovão Azul. A gente queria um helicóptero. Até depois a SEGA lançou o Thunder Blade lá no mesmo, se eu não me engano, na mesma placa lá daquela que a gente tava citando aí antes. Mas não era igual. Não era um shooter igual desses que a gente tá acostumado a jogar. Então eu achei o Twin Cobra pra essa mesma época aí, 1987, se eu não me engano, 86, uma porra assim. Era a mesma época. Só que era legal jogar, não era igual. É, o maneiro do Tiger Eren, esses jogos assim, é que já tem o recurso da bomba, né? Que ficou bastante popular no jogo de tiro. É porque é aquele seguinte, é o teu trunfo que você tinha na manga, né? Você começava com números limitados de bombas por vida. Então é aquele recurso que quando não tinha mais o que fazer, que você via que ia morrer, eu soltava a bomba, cara, e debochava tudo na tela, né, cara? Então foi algo que foi marcante também. Às vezes você ia morrer, te salvava, isso, né? Isso aí. Às vezes você ia morrer, aquilo te salvava. Salvava um crédito, às vezes... você... Ó, o Tiger L mesmo, o Rubens, que jogou muito, ele pode até responder. Se eu não me engano, que esse jogo veio no meu CCE. Ele... se você tomasse um tiro e pegasse na sua bomba, a bomba explodia. Você perdia a bomba. Ou exatamente. Seja, era isso? Então, ainda tinha esse esqueminha aí. Às vezes você achava que falava, pô, por que eu não apertei a bomba? Ou seja, tu tomou um tiro, tu nem viu que tomou um tiro e a bomba te salvou. É muito da hora isso aí. Então, passando a primeira parte aqui na origem, né? Te lembrando aqui alguns gêneros, como o estilo evoluiu rápido, como a gente falou, que é algo muito impressionante. São jogos marcantes, né? Jogos que todo mundo se lembra, foram bastante populares. Mas eu acho que o que fez impulsionar também bastante o gênero e o que marcou pra gente, que fez particularmente eu jogar, foi que nessa época já começou, os consoles ficaram muito populares, né? O Nintendinho, depois saiu o Mega Drive, o Super Nintendo. Então você poderia, né, não ter tanto medo de experimentar esses jogos no arcade, já que você chegava lá, saiu a tua ficha, e às vezes você morria de forma muito rápida. Então, na sua casa, né, a partir do Nintendinho, começou a ter portes muito próximos do arcade, e muitos títulos originais, muito próximos da mesma qualidade dos irmãos grandes, né? Somente quando chegou o Mega Drive e o Super Nintendo, e tudo ficou, vamos dizer assim, quase que pau a pau. E jogos até melhores que você encontrava lá. Ficou tão popular que passou a ter mais jogos de navinha nos consoles que nos próprios arcades, né? Tá aí o TurboGrafx 16, o PC Engine, pra provar aí o Mega Drive, que tem uma biblioteca gigante de shooters, né, cara? Famicom também entra nessa lista, né? Com uma biblioteca gigante também, né? Somando os releases que saíram no Japão, né? Que é a casa do Shmup, né? Ou do Chute. E pra NES também. Então, né, gente, assim, eu mudei uma perspectiva porque a gente fala um pouco mais de console, que já tem console e arcade nesse meio aí, porque já muda um pouco a... paradigma, né? É paradigma, e eu acho que foi como a gente jogou mais também. Foi mais no console que nos arcades, né? Chute em geral, assim, depois dessa época, não foi? Basicamente, sim. Quase todo mundo, né, cara? Sem dúvida. Aquela coisa, jogo de navio, agora falando numa perspectiva mais realista, eu vou te falar que eu conto na mão os amigos que gostavam. Porque até quando o cara alugava o jogo de navio na locadora, poucos tinham paciência e dedicação pra conseguir zerar. Porque é um jogo, apesar de ser fácil de você entender as regras e começar a jogar... É um jogo que é difícil de dominar, né? Você tem que ter sempre perseverança, tem que ter, treinar. É um jogo que ele, vamos dizer assim, ele recompensa quem é esforçado, entendeu? É pra, vamos dizer, os hardcores. O cara que é casual, que não quer ter dor de cabeça, não joga jogo de navinha, cara. Então muita gente, apesar de achar legal, fala assim, ó, jogo de navinha não é pra mim não, não alugo isso aí não. Isso é verdade. Os jogos de nave, conforme eles foram ficando populares, foram as versões para console. Por exemplo, na minha região, que é uma experiência que a gente pode até compartilhar, vocês também podem falar sobre isso. Esses jogos não bombavam. Eles não eram tipo assim, nossa, você jogou o 1942 no Nintendinho? Nossa, você viu que saiu o R-Type pro Master, que era muito bonito pra época? Não era isso. Bombava mais os Marios, os jogos de plataforma. Nem os RPGs bombavam tanto. As modas, sim, né? Exatamente. Era um jogo já era um jogo que foi ficando, um jogo de nicho mesmo, um jogo pra hardcore. E é interessante lembrar disso aí, que na minha época eu lembro também, eu não lembro de muitos amigos que gostavam, por exemplo, de um Galaga, de jogar um Galaxian, um Tiger L ou até um Twin Cobra. É interessante lembrar disso aí. Vocês também, o Guiné, o Lu também, foi bom relatar isso daí também. Eu já gostava quando começou a sair no Mega Drive, até no NES, que você citou aí, se eu não me engano, Life Force, joguei muito, a gente falava que é o grade, achava o nome de Life Force. Joguei muito, eu já gostava do estilo. Então, quando saiu o Mega Drive, o Super Nintendo, cara, o Mega Drive com Eliminate Down, Thunder Force... Não, peraí. Você não jogou Eliminate Down. Hã? Você não jogou Eliminate Down na época, né? Por quê? Pô, eu nunca vi Eliminate Down em lugar nenhum, Tá. Aqui tinha. Pô, malandro. Ó, o Paron deve saber. Tem uma locadora chamava Video Game Center e a Pro Games aqui no Rio. Cara, tinha tudo. Tudo que imaginar tinha. Sério? A Pro Games tinha Diadema também, tinha muita coisa também. A variedade da Pro Games era muito grande. Ela tinha Saturn, ela tinha Nintendinho, Master System, Mega Drive e 3DO. Você tem uma ideia aqui em Diadema. Isso aí. Como ele falou ali, que era difícil realmente de achar as cópias dos jogos. Quando achava, por que que sobrava na locadora? Porque ninguém queria jogar jogo de navio, sacou? Então sempre sobrava lá, tudo que acabava pegando. Pô, peguei Axelay, Eliminate Down, Thunder Force, aquele Musha... É, todos esses jogos aí, Steel Empire, porque eu acho foda pra caralho, muito aquele Jainog, né, o Gainog. Esses jogos sobravam na locadora, Lu, ninguém pegava, ninguém alugava. Todo mundo queria a coisa da moda, né, Tartaruga Ninja, Street Fighter, essas coisas aí. Então, cara, sempre peguei esses jogos, sempre gostei muito de jogo de nave. É, apesar de não ter o Eliminate Down aqui nas redondezas de casa, que eu só fui conhecer realmente de emulação mesmo, né? É, Gradius 2, todos esses jogos de Mega Drive, shmups, assim, cara, putz, eu deixavei todos, cara. Eu pegava... era um nicho que eu buscava muito, porque realmente, como você falou, ele sempre tava disponível, né? E você acabava encontrando jogos muito bons, né? Thunder Force 3, você encontrava... putz, esqueci o nome. Fire Mustang, boa, cara. Pô, adorava bom. Fire Mustang, né? Eu particularmente falo muito do PC Engine, né, da quantidade de jogos. Acho que até na questão de ter Hookard, ter CD, ele em quantidade é capaz de ter uma biblioteca maior que qualquer outro console da época ali. Mas eu acho que apesar do PC Engine ter uma biblioteca muito grande, em qualidade acho que o Mega Drive é o campeão do estilo de jogo, né, cara? Olha só. 16 bits, né? Dando palma pra você, cara, porque isso aí também eu acho a maior verdade, cara. Vou te dar um exemplo, Lu, porque o Mega Drive foi por isso que até... É bom esse jogo que vocês falaram aí, KGL, etc. Até outros, mais obscuros, era aquele jogo que você via no arcade e falava assim, não, eu vou deixar pra jogar no Mega Drive. Eu alugava o jogo e era muito próximo, o som, a jogabilidade, as coisas que você fazia no arcade funcionava, sabe, no próprio Mega. Truxton e vários outros jogos, né? E até os jogos originais do Mega Drive, aquele jogo que era bom ou era melhor que tinha no arcade. É um console que ele fluía muito para jogo de navio. Tem muitos jogos de navio bom, entendeu? Apesar de ter menor quantidade, os que tem... Exatamente. São muitos e muitos bons, entendeu? É interessante porque ele tem aquela coisa de puxar do arcade mesmo, os jogos clássicos ali do arcade, né? E também tinha aquela coisa do exclusivo, né, cara? Muitos jogos exclusivos pro Mega Drive. E foram acrescentados, assim, dezenas de jogos, cara, e alguns, claro, são um pouco mais fracos, alguns são mais obscuros, né? Mas sempre com uma qualidade muito grande, cara, em chefes, em jogabilidade. Pô, o Mega Drive, pra mim, no meu modo de pensar... E assim, gente, não tá sendo hater não, tá? Porque até se você fizer um teste, aqui todo mundo tem PC Engine, joga PC Engine, gosta. Mas é claro, quando você pega o mesmo jogo que tem pro PC Engine de navinha e tem pro Mega, quando você vai jogar, você vê que no Mega é diferente, cara. Porque às vezes só vem foto, né? Não tá vendo flicker, não tá vendo slowdown, não tá vendo vários problemas, cara, que não tem no jogo de Mega Drive, entendeu? É outra coisa, cara. Do Mega Drive realmente flui que nem um arcade na sua casa, cara. Não é querer falar bem do console, não, mas é, cara. É assim que funciona. Olha, pra falar uma coisa importante, que aí acho que no caso, que vocês cresceram mais, a gente sabe que vocês aí cresceram mais com o Mega Drive, eu cresci mais com o Super Nintendo, né? E falando disso, pra testar que não é coisa de hater, que não é coisa de fanboy, eu quando era moleque, eu joguei mais o Super Nintendo. E eu não tive a oportunidade de jogar muitos jogos de Mega Drive. A gente vai conhecendo depois, com a internet, com a gente deixa de ser moleque birrento, né? E começa a abrir os olhos e jogar tudo. E eu que gosto de Super Nintendo e cresci jogando Super Nintendo, não tem como falar que a casa de shmups no... é o Mega Drive. O Mega Drive, ele tem jogos sensacionais, o estilo do jogo, o som do Mega Drive casa muito bem com os jogos, entendeu? Eu claro que o Super Nintendo tem bons títulos e tal, mas em comparação com o Mega Drive, ele é, pra mim, ele é incomparável. A pessoa que gosta, eu falo pra todo mundo, quem gosta do gênero shmup é praticamente obrigado a gostar de Mega Drive, pelo menos nos jogos dele. É obrigado e o cara não pode simplesmente ignorar, não pode ignorar o Mega Drive. Ó, voltando aqui rapidinho no que o Lu falou ali do PC Engine, ele falou que tem muitos títulos, eu concordo com ele também nisso aí. Acho que tem muitos títulos, não dá pra comparar, lógico, com a biblioteca do Mega Drive. Mas eu acho que tem muitos títulos bons, tem muita gente que não joga. Agora, o Mega Drive realmente é o melhor, pra mim, só por um simples fato. Ele tem muito jogo, como é que se diz quando é específico de um console só? Exclusivo. Exclusivo. Pô, o Steel Empire, por exemplo, eu acho, quando saiu na época, porra, cara, tu olhava igual o Pyron aí citou, é igual o arcade. É a mesma mecânica, o Eliminate Down, o mesmo esquema. Você vê que o som, as porradas, a batida, tudo leva pro arcade. É a mesma coisa. A mecânica é bonita de se ver. Então, acho que isso aí que desbancava um pouco do PC Engine. Embora eu acho que o PC Engine tem muito título bom. É lógico, graficamente não chega, né, a ser uma beleza igual esses do Mega Drive. Agora, o Mega Drive, pra quem gosta de jogo de nave, tem que ter isso aí mesmo que a gente tá falando. Não é pro cara falar, ah, não, porque tu tá sendo mais tendencioso do que outro. Não é. É a realidade. A resolução do console em si já ajuda isso também. O jogo fica melhor, porque a resolução dos outros consoles já é diferente. A do Super Nintendo é diferente, o PC Engine é diferente. Então, no Mega Drive, esse jogo fica melhor. Seja ele horizontal, vertical ou não, é melhor no Mega Drive. E os exclusivos do Mega Drive são foda, mas aí que né, tá, aí tem aquele negócio que, tipo assim, que é uma coisa que você não gosta, né? Que é, como você falou lá atrás do Nintendinho, né, do Galaga, o Mega Drive é o que mais tem isso, cara. Os jogos verticais, porque era obrigado, não tinha jeito. Os jogos verticais, eles tinham que ter aquela barra lateral. O Truxton tem isso. Eu acho que, por exemplo, nisso aí, acho que não interfere no jogo. O Truxton, por exemplo, ele é muito competente, mesmo ele não sendo o jogo vertical em si. Ele tem aquela barra lateral, que ela já dá a formação do jogo vertical com a tela vertical. E o Mega Drive tem muito disso. O Mega Drive não tem... Eu não sei quantos jogos tem, mas o Mega Drive tem muito. Alguns que eu joguei tem isso daí. Mas eu não gosto. Você citou o Truxton aí? Beleza. Mas a versão do arcade, tanto o Truxton 1 e o Truxton 2, eu só jogo do arcade. A do Mega Drive é bonito, é bacana, é demais. Mas pra mim perde porque o original é o do arcade vertical. Tela toda cheia, né, e etc. Eu não consigo, não vou falar que eu acho ruim, mas eu não acho ele aquela coisa como o Steel Empire, sim, por exemplo. Mas é aquilo que a gente tá falando, de voltando para os consoles, né? Porque a gente jogou mais, então não, vale sim, ressaltar, entendi. Então, assim, jogos tem diversos, né? A própria série R-Type, a série Grades, lançaram vários no tempo. Mega Drive, que mais se destaque aí realmente é a série Thunder Force. Sendo que Thunder Force 3 e 4, ele sempre está cotado no top 10 aí dos shooters 16-bits, incluindo jogos de arcade, é um jogo que marcou muito a geração. Super Nintendo também tem jogos excelentes, pô, destaco aqui R-Type 3 e outros jogos. E o gênero continuou aí, né, evoluindo, jogos excelentes saindo. Também tem a variação que é os Cutting Ups, né, que é jogos fofinhos, bonitinhos, né, como Paródios, Super Fantasy Zone, jogos que são bonitos, mas também são muito agradáveis de se jogar, não ficou mais fácil por conta disso. Então, assim, Vamos citar os jogos mais marcantes de vocês. Vamos falar cada um em um jogo marcante pra gente seguir aí pra nossa parte final aí do podcast. Então, já que o Pyron citou ali, que ele falou das mudanças, ele acha que tudo o que foi feito de console foi tudo empurrado pelos arcades. Os arcades sempre ditavam o tom de tudo. Então as placas iam saindo, os videogames iam se adaptando, etc. Só que o arcade mandava. Então o que acontece? Você pega aí o que saiu na época das placas boas, começaram a sair jogos de quê? Na Naomi. Pra mim, a maior, melhor e maior placa de todos os tempos pra jogo de nave é a Naomi. E o melhor jogo pra mim de nave feito até hoje é o Ikaruga. O Pyron pediu pra citar um, eu vou citar um só pra não estender. É o Ikaruga. Pra mim, o sistema de jogo é sensacional, o estilo é sensacional, o gráfico é foda, a máquina é foda, o gabinete é foda, tudo é foda. E é da SEGA, meu irmão. Então, tem como não ser ruim. Aí errou. Se eu fosse citar outro... Aí, ó, deu mole. É, o Radiante Silver. Não, fala um é só. É SEGA não, também. Fala um só. Fala um só e explica como é que é o jogo. Só falou que o jogo é foda. Foda, foda, foda. Mas não explicou por que é foda. Fala por que é foda aí pra quem tá ouvindo. Pô, conhece. Tu quer que eu... Tá, é o quê? Tem que falar o quê? Que é vertical, não sei mais o quê, etc. É isso que vocês querem que fale. Fala como é que é o jogo. Fala como é que é o jogo. O jogo é diferente. O jogo tem uma sacada muito boa aí pra você falar. Ah, tá, tu tá falando de trocar o tiro, segurar e etc, porra. Ah, para, não sou bom de explicar, não. Não sei explicar. Eu sei o lance o quê? Tá, vamos lá. Eu vou falar o quê? Que o Ikaruga tem um lance principalmente das cores da então, nave, né? Duas cores. Tá, eu vou tentar te ajudar, vermelho. Te ajudar, meu amigo, que nem aqui. Vai lá, ô mestre. Você fala que é foda e chupador de arqueia. Ah. Então, fala o Ikaruga aí, é muito bom que ele faz parte, ele junto com outro tiro que ele já deu spoiler aí, né? O pessoal fala que é o ápice do gênero, né, cara? O legal do Ikaruga é que ele é meio que um puzzle game junto com um joguinho de nave. O legal dele é que você tem dois tipos de tiro, tiro negro e tiro branco, né? E os inimigos também têm o mesmo padrão, o tiro negro e o tiro branco. Só que... Faz você recarregar. Só que o tiro negro, ele dá mais dano nos inimigos que executa o tiro branco. E o tiro branco nos inimigos que executa o tiro negro. E vice-versa. Só que quando você... está no modo que atira o tiro claro, né? Você não toma dano desse tiro claro. E quando você está no modo do tiro escuro, você não toma dano do tiro escuro. Então que o jogo faz o quê? Na prática? É fazer você alternar o tempo inteiro entre esses dois modos, cara. Para poder sobreviver e dar dano nos inimigos. Inverter teu exatamente. Cérebro. Exatamente. E determinadas partes, ele vai te obrigar a usar certo tiro, que é um obstáculo, se você não conseguir progredir na tela. Então você tem que usar essa mecânica, cara. O tempo inteiro o jogo sempre te mostra, apesar de parecer ser simples falando assim, o jogo te põe em situações que você tem que usar muito sua criatividade e muita agilidade para você poder sair, né, e sobreviver, cara. E isso é algo incrível, cara. Porque a Tesla ela sabe fazer como game design, os caras são foda. Então como eles encaixaram isso no jogo aí, foi algo muito inovador pra época, assim, sabe? Ah, e fora pra época, igual você falou, né, as naves, o colorido... O gráfico, a movimentação, as músicas, principalmente, as sensacionais, o efeito de fundo. Pô, o jogo, pra mim, é best-seller. Sensacional. Tem outra coisa também que... Duas coisas que eu vou completar que o Guiné falou, que é o seguinte, duas coisas importantes de falar. Que é o que eu, tipo, não, meio que não concordo com ele, claro. Que é o lance que ele falou assim, que a Naomi, a melhor placa, e não sei o que ele fez. Eu acho que pra um jogo de nave, e a história mostrou isso aí desde os anos 90 e tudo mais, o que importava não era o hardware, era quem fazia o jogo. Eu acho que, por exemplo, uma Cave, a Treasury, a Toaplan, essas que eram as empresas que impulsionavam esses jogos. Não acho que... Arcade. Então, falei, não, mas não acho que não acho que a Naomi que era uma placa foda. Eu acho que para jogos de nave eram os desenvolvedores que eram muito bons, porque você pode pegar jogos que com placas, você pode pegar jogos da Naomi ou jogos de outros arcades mais inferiores, são tão bons ou melhores que os jogos da Naomi. É, e falando de um jogo que eu gosto muito, eu jogo até hoje, eu quero aprender, eu quero terminar. Mas e eu quero que você fale desse jogo. Se você não falar do jogo que eu tô pensando, eu vou me sentir traído, porque eu não falei dele. É, começa com lógico, D. Lógico, é a série. É a série que eu gosto muito. Eu gosto particularmente mais, gosto mais do Don Patch e não do Dodon Patch. Vou falar por quê? Porque foi o primeiro que eu conheci, tá? O primeiro jogo que eu conheci desse gênero, do gênero Damaku, Bullet Hell, Manic Shooter. E explica como é que é esse gênero aí. Explica pra galera o que é esse gênero aí. Ah, o gênero Bullet Hell é um gênero que ele veio no início dos anos 90, né? Dizem que... Peraí, desculpa. Gênero não. Da macumba? Não, eu não entendi. Não falei isso, não. Sabia depois que eu falei isso, não. Tinha que ter. É Você falou 3 93, aí, cara. Eu falei, foi um gênero que começou no início de 93, com Batsugan. E dizem que ele é o pai do Bullet Hell, que é um jogo que você começa com uma chuva de tiros, né? Por isso que ele vem com o lance do Damaku, que é uma parede de balas, ou o Maniac, porque são muitos tiros na tela, e você tem que ter uma habilidade, um desvio muito... Damaku, não, eu entendi Damaku, Damakumba, que é a versão japonesa, porque eles falam Bullet Hell, ou falam Damaku, ou falam Maniac Shooter. Cara, não fala mais isso não, cara, tu entendeu, tu fala Damaku, cara. Pô, não, mano. Que a mãe da cu. Mas... Não, é Bullet Hell, mas... cara, é Bullet Hell. Tudo bem, mas a gente tem que explicar os termos para outras pessoas. Tem gente que fala, eu conheci gente, por exemplo, que só fala Damaku, então não posso fazer nada. Então, aí... A própria Cave, ela pegou essa ideia do Batsugan e pegou e fez o Dompachi. O Dompachi, o legal do Dompachi, que eu acho que é genial e é uma coisa que você sempre tem a evoluir, sempre a melhorar, é uma coisa que não tinha na época, era um sistema de combos. Porque assim, muitos jogos anteriores, eles não tinham um sistema de combos. Você matava um inimigo, ele valia 100 pontos, o próximo inimigo valia 100 pontos. Você matava o chefe, ele valia 5 mil. No Dompachi, ele tinha um sistema de chain, de combo. Você matava um inimigo e ele tinha uma barra na lateral que ela por segundos ela reduzia. Só que se você matasse no tempo certo, ela mantinha ligada, te mantinha alta. Então você tinha que ir matando os inimigos. Então isso, cara, você vê alguns caras jogando, eles fazem hit combo de 300, de 400. Eu consigo fazer acho que 150. E é um jogo que, tipo assim, que é genial, porque você tem que... tem um lance do hitbox também, que eu acho uma coisa que é genial, que foi a Cave que colocou isso daí, que ela começou com essa ideia da nave ter um sprite grande, mas o ponto de acertar a nave era um ponto minúsculo. É como se fosse o piloto que teria que ser acertado, né? E isso também acontece com os tiros. Os tiros também têm um ponto, porque às vezes você pode tomar um tiro e o tiro passar em cima da sua nave e você não tomar. Porque o jogo ele tem aquela chuva de balas, né? E você acaba tendo essa vantagem. E no Dompachi é isso, cara. É um jogo que eu gosto muito. É um jogo que eu cada dia aprendo alguma coisa, que eu descubro um jeito de pegar um combo melhor. Tem horas, por exemplo, no jogo que você tem que fazer. Quando começa uma fase, por exemplo, você não pode sair matando todo mundo. Você tem que esperar a tela encher de inimigo e vem aquela bagunça de tiros e você tem que ir pegando os monstros na sequência para você não perder o combo. Ou seja, você tem que chamar a dificuldade para si para você melhorar a sua pontuação. Você pode também jogar de outra forma, você pode só atirando, apintou o inimigo na tela, você mata, mata, mata. Só que quando você for ver a sua pontuação, ela é baixa. E isso que eu acho genial no Dompachi. O que eu acho legal também no Dompachi, e acho que outros jogos do gênero, assim, Bullet Hell, é que também introduziu o fator prêmio, né, cara? O que tem de medalha e prêmiozinho pra você pegar, cara, é um negócio meio massivo. É, o Dompachi, por exemplo, lembrei agora, o Dompachi tem o lance das abelhas escondidas, né? Que você mata a abelha dourada. Sim. Ela, cada estágio tem um número de abelhas. Se você matar a última, ela vai te dar 1 milhão de pontos. Você mata a primeira, ela vale 100. A segunda vale 200. Aí a terceira, 4 mil. E vai aumentando. Quando você matar a última, é 1 milhão de pontos ou 200 mil. Cara, é muito legal isso. Vocês estão falando a coisa mais legal do Bullet Hell. Que pelo menos pra mim é o mais legal. E o Bastinier falou aí. O Bullet Hell é uma coisa muito, muito interessante. Que eu me senti pela primeira vez jogando um jogo. Eu me senti o Seiya. O cara falando do Zodíaco, cara. Porque você tá ali, vem aquele inimigo gigante, que, pô, tem que falar, todos os gráficos, principalmente dos jogos da Cave, o gráfico é, pô, de cair o cu da bunda de detalhado, é muito foda a parada. Então tu vê aquela parada, de repente, cara, a tua tela tá cheio de inimigo, tu fala assim, cara, cheio de tiro, não sabe onde eu vou me enfiar aqui pra poder me salvar. Aí você tem aquela cena do Seiya, cara. Enquanto o Aioria dá o cápsula de poder, aquele banho de raio, ele se esquivando ao site da luz, passando entre o cu da luz do pixel, cara. Você sobrevivendo ali, vai te dando uma emoção, mas vai crescendo. O teu cosmo inflama dentro de você, cara, você sobreviver aquilo ali, tá, cara? Então você, de repente, consegue sobreviver, acertar o boss, só dá um especial e aí o jogo te recompensa, cara. Aquele enlota a tela de menos de medalha. Às vezes, pega um jogo como o Gigalins, a tela explode, cara, sabe? A tela explode, dá bom de vocês com o tempo invencível. É, então o jogo exatamente te dá uma empolgação, cara. O jogo te dá uma empolgação, uhum, e te recompensa de uma maneira que é satisfatória de fazer aquilo, né, cara? Então é muito foda. E tem uma estratégia também, tá? Tem jogos de 2-3, tem alguns jogos como o Giga Wings, você tem uma coisa legal que é o seguinte: quanto mais tiro tiver na tela, você pode usar um escudo para refletir o dano do inimigo, dando um dano nele. E é um ataque especial que você usa por um tempo limitado. Então, quando você tá com dois players, então o cara fala assim: ó, nessa onda aqui, essa wave de tiro, esse padrão, eu consigo me safar. Aquele outro a gente sempre morre, então um protegia o outro, um ia pra trás do outro, e no próximo, enquanto o ataque, a defesa do cara tava carregando, você defendia ele da próxima wave de tiro, cara. Então o estilo de jogo muito legal, eu curto bastante. A Psycho fez isso aí também, a Psycho lançou esse estilo que você falou, interessante, de desviar as balas. A Psycho fez, acho que o Vassara ali é desse jeito também. É genial isso daí. Então, Lulu, fala aí você, seu joguinho. Pra mim, cara, se eu for listar um jogo, cara, se eu fosse pra escolher um, eu ia na série Raiden, cara. Olha, interessante. Eu acho muito bom, Raiden é muito bom. Eu acho sensacional, até porque é uma coisa que não é muito contada da história do jogo, né, cara? Daquela coisa da invasão alienígena, dos Kranachians, não sei o que, é um nome assim, mais ou menos. E que tem aquela coisa sempre daquela joia vermelha, né, que é a marca deles, aquela, né, do tá em... tá nos chefes, aquela coisa que tá às vezes até no inimigo pequenininho, você vê uma joinha vermelha, e isso é a marca dos alienígenas, né, no jogo, que invadiram a Terra, né, e com uma nave recuperada criaram a nave Raiden, entendeu, que tem um nome, né, digamos assim, né. E esse jogo, cara, eu jogo desde o primeiro no Mega Drive, nos arcades, sempre foi um jogo que me chamou muita atenção, porque dá aquela impressão, tipo, assim como 1942 lá, que você tinha aquela impressão de jogar com o aviãozinho e trazer pra uma realidade, o Raiden também tem isso, né? É uma nave, é um caça simples, aparentemente, né? Que tem tiro múltiplo, né? Tem aquela coisa do estilo do tiro, aquela coisa da bomba ser uma bomba, como se fosse uma bomba atômica mesmo, né, cara? Tem uma coisa impactante, né? Que detona mesmo o inimigo, né? E se não me engano, Lu, você pode lembrar, sim. É uma bomba que não te protege, não é? Do Raiden é uma bomba que não te protege, né? Não, se você... Ela não acaba com tudo na tela, né? Ela é local pra você... É uma bomba de ataque mesmo, né? Tipo, então você tem que chegar próximo do inimigo e tacar em cima dele pra dar o Tostex Fritopan bonito, ela, né? Ela não impede, por exemplo, nos jogos de bomba, quando você tá recebendo uma saravada de tiros, você solta a bomba e ela te protege. O Raiden, o tiro continua, então você pode morrer soltando uma bomba, não é isso aí também? Exatamente. Você pode morrer simplesmente por estar no caminho do tiro e soltar uma bomba. Então não é aquele jogo que permite que você tenha como último recurso soltar uma bomba pra se salvar, né? É, e a cada versão do jogo, claro que tem as suas versões que são um pouco mais... que deixam um pouco a desejar, às vezes, aqui ou ali, né, cara? Mas é uma coisa que traz uma legião de fãs, realmente, desse jogo, porque ele tem... Ele seguiu em frente, né, cara? Enquanto tem jogos assim que a gente vê versões em consoles recentes até, o Raiden sempre teve bons jogos e sendo representado em cada geração. A última versão do PC que eu joguei, peguei na Steam, muito boa. Uma versão muito boa. E começa daquele jeito, Lu. Ele começa na Terra, né? E você vai avançando, daqui a pouco você vai para um espaço sideral onde os alienígenas, eles estão mais fortes, mais difíceis. É um jogo, eu acho um jogo muito difícil, cara. A curva de aprendizado do Raiden, mesmo ele não sendo bullet hell, ele é muito difícil. Verdade. Esse é o jogo que realmente, se eu fosse para ter um shmup na mão, cara, esse é o jogo que eu gostaria de ter. É isso que o Rubens falou aí, negócio de dificuldade, é uma coisa que a gente vem falando aí do início até agora, que o joguinho era simples lá, né? Tu vê como é que hoje você pega esses jogos da Cave que o Rubens citou. Você pega um Death Smiles, por exemplo, é muito complexo. A pessoa acha que é só dar tirinho e se desviar. Nossa, é complexo demais. Às vezes o Dom Pache mesmo, tem coisas que ele citou aí que eu nem sabia, esse lance das moedas ali, das borboletas. Nem prestar atenção que vale 1 milhão. Tem muita coisa que só o cara que é hardcore mesmo, que joga todo dia ali um pouquinho, que vai descobrir. E é legal essa evolução de lá de trás, né? Você não ter quase que dificuldade tanta e tanta, vamos dizer, tanta técnica para poder jogar do que hoje tem. Que hoje tem muita coisa, se você for ver, tem muita coisa para você aprender. Tem que estudar o jogo mesmo, ver o lance do hitbox da nave, o que pega, o que não pega, o que dá para transpassar. Tem várias coisas. Então, deixa eu falar o meu aqui, né? Pra gente poder prosseguir. Bom, o meu aqui é clichê, cara, não tem jeito, mas é... Eu acho... Não vou ser infiel comigo mesmo, né? Tem meus motivos para falar esse jogo, que não é surpresa para ninguém, que é o Thunder Force 3. Esse jogo me marcou bastante, cara, porque foi assim, eu acho que o jogo de navinha, apesar de tudo, eu gosto do jogo de navinha, mas ele, eu tenho umas restrições, né? Vocês vão entender porque eu acho tanto de Thunder Force 3. Jogo de navio, primeira coisa, tem que ser um jogo empolgante. Às vezes o jogo tem gráfico pra caramba, tem um monte de coisa, tem uma mecânica legal, mas se não tiver uma música maneira, não me empolgar a jogar, não vou me dedicar ao jogo, porque é um jogo que você morre toda hora, sempre tá voltando nos mesmos lugares, né? Então tem que ter uma música legal, tem que ter uma pegada legal. E o Thunder Force, ele sempre me... Somente o 3, né, empolgou bastante, eu já tinha jogado o 2 na época, quando fui jogar o 3, ele já empolgou porque ia achar algo incrível, você tem que poder escolher o planeta que tu vai começar a jogar, né. Então, eu achava isso muito legal, a ordem, tu vê já o ponto fraco do inimigo antes de chegar nele, já mostrava ali o ponto fraco do chefe, achava isso muito legal. E quando você entrava na fase, cada fase daquele jogo tem uma música incrível, cara, e te mantém ligado do início ao fim. Você nunca se sente cansado em jogar aquilo, eu acho muito bom. E outra coisa que é o maior, acho o maior diferencial dele, é que é um jogo que tem uma dificuldade muito equilibrada. É um jogo que até recomendo para as pessoas aí que não gostam muito do gênero começar por ele. Porque você joga ele no Easy, ele é um jogo, não é fácil, mas é um jogo que você consegue ir muito longe, você consegue progredir bastante. E depois que você já dominou ele tem uma coisa muito, muito legal, porque a cada nível de dificuldade, os inimigos, chefes de fase, inimigo normal, eles têm tiros diferentes, padrões de ataque diferentes. Então só no hard que você vai ver os chefes de fase na sua potência máxima. Com todos os seus ataques, com todos os seus tipos de tiro, com todas as suas movimentações. Então sempre ia ficando melhor no jogo e revisitando. Então o jogo nunca me cansava, entendeu? E marcou bastante, cara. Foi um dos primeiros jogos que eu virei de navio assim no Mega Drive. Eu acho ele até hoje excepcional, cara. Um título excelente. Assim, eu gosto bastante, entendeu? Outra coisa que eu acho legal também em jogo de nave eu não vou dizer que é comum, mas pode acontecer bastante, é você justamente escolher essa coisa da dificuldade e você ter um final um pouco diferente, uma cena a mais, né? Até a gente já comentou em outro podcast, né, sobre isso, o próprio Musha, que é um jogo sensacional também do Mega Drive, acho que dos shmups do Mega Drive, inclusive é um dos mais caros pra você conseguir comprar hoje, mas ele traz justamente isso, a coisa de você complementar o final do jogo por escolher a dificuldade máxima, né? Eu acho muito legal isso também. 3 dias pra você jogar. E tem um, bom, a gente pode dar uma citada rápida aqui, né, tem várias séries legais aí, né, tipo a série Darius, que é muito, muito legal, a gente pode escolher vários caminhos que você vai jogando, tinha versões com 2, 3 monitores na tela que era incrível, e tem um jogo também que é o ápice também, junto com o Ikaruga, nosso amigo Guiné falou, que é o Radiant Cybergun, né, cara, onde você começa já com todos os tipos de tiro, e conforme você vai fazendo pontuação, seu tiro vai ficando mais forte, e é um jogo também que mistura muito elemento de puzzles, cara, com a jogatina. Então é um jogo incrível. É um jogo incrível, na época marcou ele, junto com o Ikaruga, o pessoal diz o seu ápice do gênero. Realmente um jogo muito à frente do seu tempo. Acho que só gênios da Trezor poderia criar aquilo ali, né, cara? Então o jogo tem muitas mecânicas de você da espada, de você realmente. E além da sair fora da caixa, não é só o padrão do tiro, não é só o padrão do inimigo. É tudo ao seu redor que vai ser usado contra você, sabe? Tudo é um puzzle, um quebra-cabeça. É um jogo muito inovador, cara. E que depois deles não teve mais inovação, gente. Ficou um pouco estagnado, né, cara? Vamos falar aí do futuro, né? Quais sugestões vocês dão aí? Que por onde um cara que nunca experimentou o gênero deve começar? Dê dicas aí pra galera que tá ouvindo aí, que era entrar no mundo dos joguinhos de navinha. Eu acho que, sinceramente, cara, eu tô falando uma opinião pessoal, tá? Eu acho que se o cara gosta de um jogo de nave, hoje tá muito difícil. Porque principalmente nos consoles mais recentes, eu diria até do PlayStation 3, do Xbox 360 pra cá, tá cada vez mais difícil. Porque eu acho que a temática japonesa do negócio, de menininha com vassoura e não sei o quê, personagens super bonitos e não sei o quê, e, pô, às vezes você não tem nem a nave na tela, cara, já é outro bicho esquisito. Eu tô dizendo que esses jogos assim mais recentes, cara, pô, eu não tô curtindo não. Eu acho que se a pessoa quiser se aventurar por essa área aí, cara, pô, vamos dizer que você comece ali pelo NES ou pelo Mega Drive, ou pelo Super Nintendo, ou pelo PC Engine, entendeu? Ali você vai encontrar o ápice do negócio mesmo. Hoje em dia, cara, sinceramente, você tá meio fadado ao mercado japonês, que é meio louco por isso, até, entendeu? Até mas porque é a minha opinião, que a gente tá? Aqui é o cara que realmente tá acompanha, gosta de coisas das antigas, né? Eu concordo com você que exatamente. O gênero estagnou quem tá hoje no mercado aí não, na boa, não tem a mesma finesse, a criatividade para fazer jogos que antigamente. Então acho que tem um por exagero. Então o cara acha que é só lotar a tela de porcaria que o jogo é legal, sabe? Ah, vamos lotar a tela de porcaria, vamos botar coisinha bonitinha na tela, menininhas e tal, que é legal. Não tem mais o mesmo feeling, não tem o mesmo design dos jogos antigos. Então, cara, é resgatar o passado mesmo. Eu também acho isso. Se você vai começar por hoje, você começa errado. É, basicamente, o que está acontecendo? Por causa dessa falta, e como o Lu falou, é uma repetição. Os jogos são mais escalafobéticos, eles são mais bonitinhos, eles são muito parecidos. Até tem um lance muito jogo que é copia o gênero Toho, que é um gênero que um cara criou, que o bagulho é uma chuva, é pior que o Bullet Hell ainda. E muito jogo tem bonequinha, tem esse tipo de coisa. Tanto que alguns jogos que foram muito bem nos anos 90, eles estão voltando. O Under Defeat voltou no PS3, que é um que saiu pra Dreamcast. O próprio Battle Garega, que sai dos anos 90. Então, se a dica é essa que vocês estão falando, é reforçando. Se o cara quer, gosta do gênero, ele tem que voltar lá atrás. Ele tem que voltar lá atrás. Existem coisas boas, mas sim, tem que voltar lá atrás. Mas se você, Rubinho, se você recomendar o cara não joga jogo de navinha. Você recomendar um jogo pra ele começar a jogar. Pode certo. Ser retrô, qualquer tipo, qualquer título. O cara começar a brincadeira aí. O cara que não tem experiência de jogo de navinha. Qual o jogo que você recomenda? Se eu fosse recomendar, por exemplo, eu recomendaria alguns jogos de Mega Drive que a dificuldade é decente. É, o jogo é bom. Por exemplo, eu vou indicar, por exemplo, Steel Empire. Vocês devem conhecer. O Steel Empire, ele é um jogo que você tem aquela variação de naves. Você tem que ir trocando as naves durante o jogo. É um jogo que não é difícil. Ele tem gráficos legais. E é um jogo que eu recomendaria. Para os dias de hoje, se o cara fala assim, ah, não, mas eu quero jogar um jogo novo. Eu recomendaria, por exemplo, Mamoru Kun. Porque o Mamoru Kun, ele tem os níveis fáceis. Ele tem vários modos de jogo. E o cara consegue progredir no jogo, tá? Pro cara que não conhece. Entendi. Guilherme, tem alguma sugestão boa aí pra gente? Cara, eu acho que se fosse pra começar agora, essa galera tá começando aí pra jogar coisas novas, eu acho que eu pegaria um Dreamcast pra jogar. Tem muita coisa boa pra jogar esse tipo de joguinho. É, jogos que saíram agora, depois. Não, mas um joguinho que você recomenda pra quem nunca jogou e brincou assim, pro cara que é iniciante. E começar a entrar nesse mundo aí que o cara queira jogar. Pro cara não correr do gênero, Guiné. Ah, pra começar mesmo, ele nunca jogou, é isso que tá falando? Ah, pra começar, cara, eu começaria pelo Galaga. Pra quem gosta de jogo de nave, o cara vai saber. Aí ele vai definir se ele vai gostar ou se ele não vai gostar do estilo. É isso pra mim que vai definir pra ele se ele vai ser um homem ou se vai ser uma criança, entendeu? Aí ele vai gostar ou não vai gostar, pô. É o Galaga. Entendi. Lulu, você, dá uma recomendação aí. Cara, eu poderia citar alguns, assim, um jogo, assim, o cara gosta muito de um som também, cara, pô, tem um jogo que eu acho sensacional do Mega Drive, cara, que é o, pera aí, caraca, cara, como que é o nome daquele jogo dos bichos, cara, dos passarinhos, não, Battle. Dos... Esse mesmo, cara. Biohazard Battle. Japonesa. Isso. Crying. Isso. É, o Crying ou o Biohazard Battle. Cara, esse jogo tem uma batida muito forte de som. Se o cara tem um HT em casa, cara bota o HT, bota na TV, cara, e vai curtir o jogo. Porque é um jogo, assim, diferente também, né? Tem uma história diferente que você não vê em lugar nenhum. Tem dois players, uma coisa bem legal também. A dificuldade dele é legal, é pro cara é que legal. Não conhece. É, ele legal. Ele começa legal. Meio fácil, o Rubinho, depois ele vai ficando bem difícil, assim, lá pro final. É, ele vai ficando difícil, mas é aquela coisa, cara, sabe quando, tipo, o jogo é prazeroso de ser jogado visualmente, tem aquela coisa do som muito forte, a batida forte pra caramba, assim, sabe? Ele é então, acho rapidinho, que ele é bastante, vertical assim. Ou horizontal? Horizontal, pô, horizontal. Tu não conhece esse, Guilherme? O que é isso? Não conheço, cara. Não conheço. Cara, eu já indiquei pra você, cara. Pô, falei pra passei você, batido, joga esse aqui, você cara. Gosta. Tô vendo as fotos aqui agora. É bom, nossa, é bom, Guiné. Então, mano. O jogo parece... Pra você tem linearizar parte de animação é excelente, cara. Dos bichos, parece jogo de Neo Geo, cara. É, o jogo é muito bem feito. Muito é bem muito feito. Bom. Porra, aí, passei batido desse, hein. Tá vendo aí como é que o podcast a gente aprende? Ô, Pai, você acha também que seria uma pedida boa também? O Félix acha que é uma pedida boa, o que, que você acha? Então... É, o cara tá começando. Um bom jogo pra se começar. E qual você indicaria, Pyron? É, Pyron, qual que você indicaria? Bom, olhando aqui, né, deixa eu ver aqui, cara, vocês falaram alguns que eu iria falar, mas deixa eu ver aqui. Ah, sim, eu indicaria, cara, qualquer jogo da série Phantasy Zone. Eu acho que é bem tranquilo de jogar, ele lembra muito o Defender, ele chupa muito do Defender, de você poder ir pra esquerda ou pra direita, controlar, E é diferentão porque, cara, ele tem um gráfico muito bonito, muito agradável. Os inimigos são legais, sim. Os chefes de fase são bem legais, mas os chefes têm um padrão fácil de matar. Não é difícil, sabe? E é legal porque ele é diferente. Em vez de você ter que simplesmente andar para um lado e para o outro e chegar no chefe, você tem que destruir sempre bases inimigas ou alguns objetos que cada fase tem uma missão. Quando você destruir todos esses objetos, você vai pro chefe. É bem legal. E tem fase que tem coisa de no escuro, de acender lanterna. Tem uma mini que cada fase tem uma mini que é diferente. E assim, é simples. Não tem aquela chuva de tiro na tela. É bem fácil você controlar, entendeu? Então, um jogo bem fácil, cara. E prazeroso de jogar, tem um desafio bom, entendeu? Muito legal. Vocês vão gostar. Uma pergunta falando pra vocês, acho que já estamos chegando no finalmente. É um gênero que, como a gente vai ver nos anos, ele caiu muito, né? Ele caiu muito não por causa de qualidade, é por causa do tipo de jogador. Vocês acham que esse gênero ele volta a ser forte? Você acha que existe alguma coisa pra recuperar as raízes dele? Queria que vocês debatessem sobre isso daí. Se vocês têm uma esperança dele voltar, dele ser como na Era Dourada, que acredito que foi entre 85 e 95, ou não. O que vocês acham? Eu acho que volta impulsionado pelo Cuphead. Já viram que o estilo de jogo, eu sei que é run and gun, é diferente, mas veja bem, lembra muito, sabe? Então o cara fala assim, não, o shooter tá parado, eu vou fazer um jogo de nave aqui, no mesmo estilo daquilo ali, entendeu? Acho que estão pegando aquilo ali, cara, pra poder botar alguma coisa nova no mercado e ao mesmo tempo, eu sei que eles precisam lucrar com isso, né? Porque tudo aí envolve a merda do dinheiro. Agora, hoje, o mercado não tem mais nada disso, cara. Nós ficamos... Eu até agradeço porque a gente fica refém das coisas boas, porque antigamente só tinha coisa boa, então eu não tenho que reclamar. Agora, a gente querer coisas... Jogos de nave mais igual era antigamente, não digo até com gráfico melhor, mais bonito, mas a mesma coisa que era antigamente, eu acho que não vai vingar. Essa galerinha que tá aí, essa geração de hoje é muito diferente da geração que viveu aquilo na época. Então eles não querem esse tipo de jogo, eles não gostam dessa mecânica. Então é difícil. Eu fico querendo, sabe? Como foi o caso do Cuphead. Espero que saia, porque eles viram e falaram assim, ah não, aquele cara é doente, aquele cara não gosta daquilo ali. Viu que o Cuphead vendeu muito. Então é a mesma coisa, amanhã sai de repente um exemplo, um novo Ikaruga, um novo Dom Pache, ou qualquer outra coisa, uma evolução disso aí, eu acho que vai vender muito. E você, cara, então, eu acho que é algo que não tem mais volta, cara, é realmente um jogo de nicho. Eu acho que ele parou realmente, como eu falei, pô, olha só, Ikaruga e Agent Silver Gun foi no meio da década de 90, cara, estamos em 2017, e não tem nada nem parecido, sabe? Tipo, parou no tempo, cara. Realmente não tem. Então virou um jogo de nicho. E hoje a garotada não tem muita gente que quer mais se esforçar, sabe? Não quer muita dificuldade nesse mundo aí de save state, de save, de vida infinita, etc. O jogo de navinha meio que perdeu um pouco a relevância pra essa galera, entendeu? Então é pro nicho mesmo. Tem jeito. E você, Lulu? Cara, eu não vejo, eu nem procuro, na verdade, mais shooters do que já tem por aí, cara. Porque eu não... Eu só vejo um pouco de decepção, assim. Porque cada vez que eu tento um jogo mais recente, cara, eu só penso no passado, entendeu? Somos dois. Cara, eu olho assim, putz, mas por que isso aqui, entendeu? Por que isso aqui é assim? Pô, não tem que ser, cara. Eu acho que tá fugindo muito do que era, entendeu? Então eu... Pô, a única recomendação realmente que eu tenho, cara, é você olhar o passado e olhar um outro lado também, cara, que se você der uma explorada, cara, você vai encontrar muita coisa boa, que é no Mami, cara. Lascar o Mami lá. Pô, esse jogo aqui, eu procurar fotos mesmo dos jogos, né, cara? E encontrar muitos shmups dentro dos arcades, cara, que tem daí as dezenas e dezenas, muito mais, provavelmente, que qualquer console, você vai encontrar muito jogo bom. Jogo que você nunca viu na tua vida, provavelmente, porque é difícil a gente ter acesso a tudo que é máquina, né? Então, cara, o gênero tem muita coisa pra ser explorado, mas realmente ele tem que ter um pouco de paciência e realmente pesquisar, entendeu? Se você for ligar agora pra coisa, só se você gostar daquela coisa do japonesa total, das meninas com roupa apertada, não sei o que, você vai ter muita coisa assim, cara. Mas é pra você, pra mim não vai rolar não. E vou te falar, cara, jogo de navinha, pra quem gosta de adquirir gosto, cara, é que jogo de navinha, que é tipo de jogo assim, você diz, puxa, eu tenho nada pra eu jogar, tô aqui paradão, quando dá pra fazer? Cara, sério, você põe um joguinho de navinha desse bom, sobe aquela música, aquela batida, tu já começa meio que, pô, se mexer, balançar a cabeça, o tempo voa, cara. Você entra naquele desafio, naquele vórtice ali, e você vai embora, cara. É um jogo empolgante, e por ser simples, não precisa estar muito... Por ser tão natural, ele é tão cerne do jogo, cara, aquela coisa tão pura e legal, que você, cara, simplesmente joga. É um gênero de jogo que eu sou realmente apaixonado. Foi um gosto adquirido ao longo do tempo mesmo. No início eu não sabia jogar, não tinha idade, não tinha maturidade. Depois, ficando mais velho no Nintendinho, e principalmente no Mega Drive ali, que eu via aqueles jogos de arcade na minha casa, poderia jogar tranquilamente com fone de ouvido. Cara, sentava, aumentava o volume. Hoje, até hoje, são jogos que eu jogo mais alto, com o volume mais alto junto com o jogo de luta. Você joga, cara, e são experiências sempre muito boas, cara. E quando você finaliza um joguinho daquele, você fala, meu irmão, agora eu sou um ser humano melhor, cara. Eu sou uma pessoa mais evoluída, porque eu virei a porra desse jogo. Porra, é muito bom. Não, é isso que o completando o que o Lu disse ali, cara, caralho, ele matou a pau. Penso igualzinho a ele, entendeu? Essa geração aí não sabe nada mesmo. É uma pena. A gente pega as coisas e fala assim, nossa, que dá tristeza. Por que é assim? Por que o cara não consegue fazer uma coisa direito com tanta tecnologia na mão? Antigamente os caras não tinham nada, os caras faziam as coisas espetaculares. E o que o Parão falou, só eu discordo de uma coisa. Eu não pego o joguinho de nave quando eu não estou fazendo nada, muito pelo contrário. Eu às vezes priorizo jogos de nave em relação a outros tipos de jogos. Não que eu não goste de outros tipos, né? Mas eu acho que o de navinha ainda é melhor que muitos outros estilos. Mas... É porque o jogo de navinha ele é assim. Acho que o Parque Vieira é o seguinte, que o jogo de navinha é um jogo, ele é um jogo curto, de dificuldade alta. Sim. Você, se você parar 15, 20 minutos, você avança, você progride e você se diverte de uma forma que um jogo, por exemplo, de PlayStation 3, PlayStation 4, não que seja ruim, mas por exemplo, você vai começar um jogo, vamos supor um jogo bom, tá? Witcher. Você senta, eu só tenho meia hora, eu vou sentar pra jogar Witcher. Você não vai jogar. Você vai, putz, você vai conhecer o jogo, tem que carregar. Você vai jogar um Witcher, tem que se reparar pelo menos 2 horas, 3 horas. Agora um jogo de navinha, com 15 minutos você fala assim, bora jogar esse Biohazard Battle aqui, vamos ver até onde eu vou. Pô, terceira fase, beleza, tem jogar que parar. Hoje. O cara volta no outro dia, joga 15, exatamente. Isso, então, é isso que é legal, que o feeling que ele te dá mesmo da batida se tivesse, é diferente. Se a gente fosse modão, tivesse vídeo no YouTube, eu ia botar aqui e falar pro Guilherme, né? Vai jogar hoje o Biohazard Battle, que já é uma vergonha tu não conhecer esse jogo. Vai tomar no cu. Eu não acho vergonha, vai, não. Deixa eu te xingar e falar. Não vai me xingar, não. Aí, você não, vai não. Chegar nele hoje. Vagabundo. Croy no Japão. Você vai chegar Croy. Nele hoje. Que porra é essa? Vai chegar nele hoje, vai ligar. E vai aumentar Vagabundo. O volume do seu rádio. Quando você ouvir a música da primeira fase. Rádio? Eu não tenho rádio, home não. Home Fitter, o que for. Bem-vindo aos anos 80. Eu jogo um Hi-Fi Square até hoje. Cara. Eu sou de raiz. Então, não, aí, não, de raiz, mas não é ouça, rádio. Tu joga num iPhone aí, maneirinho, cala o som. Ouça. Não, é um ouça. System. Agora, porra, cala a boca, Magda. Porra, você vai ver que ele, é só, tu tá sendo chucrão. Você vai tá sendo ouvir chucrão. Uma base no filme e vai ver uma música crescente que eu duvido que tu vai se empolgar com a porra da música, cara. Na boa. Não, cara, eu já olhei a capa do jogo aí, eu já vi que o jogo é foda. Pela capa já dá pra sentir que é foda. Agora, a capa japonesa, né, eu nunca ia imaginar esse crying. Porra, é isso mesmo? É. É pra gente chorar e botar na estante, né, cara? Então, enfim, galera. Acabamos, né? Mais alguma colocação aí? É isso aí. Joguem mais. Joguem mais. Procurem o passado e sejam felizes com os team-ups. É, joguem mais joguinhos de nave. Não fica deixando ele na locadora, né? Apodrecer no cantinho, não. Que eles que são... Pô, são muito melhores que muitos outros que tem. Ó, e vou deixar muito. E vou deixar uma dica pra vocês, hein? Como diria lá, se você já viu um filme chamado o The Last Mechanic. O Último Guerreiro das Estrelas, porra! Porra! Porra! The Last Tie Fighter! The Last Tie Fighter! Guerreiro das Estrelas! The Last Tie Fighter! The Last Tie Fighter! The Last Tie Fighter! Deixa eu falar, porra! The Last Tie Fighter! Que eu não sou o nome português, eu sou o nome inglês, entendeu? Então... Ô, Boff, cara aí a boca. Então, o cara que era bom em jogo de navinha, cara, virou a última defesa da Terra contra os alienígenas, cara. Então, é um ser humano melhor, entendeu? É um sobrevivente. Esse filme era foda. Não, mas daí que eu ia era a última frase que eu ia falar. Tem gente que salva o planeta plantando uma árvore. Faça melhor. Salve o planeta terminando isso o jogo aí. De navinha. Então terminamos, galera. É isso aí. Mate os bofs. Matem os bofs. Eu cada sei que tem uma galera aí um se debatendo. Cara, não deu pra gente falar de tudo, que afinal é um gênero imenso, com milhares de títulos, cara. Tem vários jogos importantes realmente que estão de fora, a gente não abordou de perto, mas, cara. Muitos, nossa. A gente fala em um próximo episódio. E a gente sabe que, né? E a gente sabe que a gente não abordou. Então, o cara fala, você não falou tal. A gente sabe. O problema é o tempo. Esse tipo de programa que se a gente fosse fazer, daria tipo 3, 4 programas, só falando disso. Começando lá na época de ouro, nos primórdios e indo até hoje. Até hoje dá pra falar. Isso aí. Então valeu, galera. Mas quem sabe aí, galera. Até uma próxima. Valeu, enquanto isso, continua botando sua ficha e jogando. Valeu! Siga o podcast Resistência Retro Gamer nas redes sociais, facebook.com/vaiestragaratv e twitter.com/vaiestragaratv. Para dúvidas, críticas e sugestões, resistenciaretro@gmail.com.